Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação: João Alckmin. Na mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. E comigo na apresentação no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite ao nosso querido Fofunha, aos nossos mais queridíssimos ainda ouvintes. E hoje temos o nosso Marco, que é um Marco muito bacana hoje, hein? Vamos lá. É, o Marco é sempre um Marco. É um Marco da história, é um Marco da vida, é um Marco da sacanagem, é um Marco da pilantragem, é um Marco de tudo. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, gente. Depois eu saindo, né? O que você fala? O Marco até da sacanagem, então. Quero agradecer as boas-vindas ao Benjamin, ao Fufunha em off, ao João Alckmin, e só avisar que o programa hoje vai ser bem legal. O nosso convidado Luciano Cunha pediu que fosse no segundo bloco, ou seja, logo mais ele vai aparecer aí. Então quem estiver ligando agora, ouvindo agora, já quero avisar que daqui a pouco ele entra aí. A gente vai começar então com aquele nosso garimpo, com a nossa arqueologia musical. Vamos lá nos anos 50? Vambora. Vamos lá. Your bunny eye should see, I don't need a push. One, two, kiss, Illyrio, kiss, till we're Delirio, and we soon may hear you. Oh, promise me, make like a bunny, honey, hop up to my front door, and be my rabbit footsie forevermore. Marco Antônio dançou muito essa música na juventude dele. Essa canção de 1957. A produção, que perguntem, assim, eu não sei como é que passou na censura, mas essa canção é dos anos 50. Não passa. Eu não, nem perguntei porque ia ficar muito mal. Claro, pois é. Mas basicamente ela está dizendo, faça que nem com o mesmo pique, com a mesma velocidade que um coelho, né? Que nem uma lebre. E depois ela fala honey, né? Pra rimar com bunny. Bunny seria um coelhinho e honey, meu querido ou minha querida. Então, no caso dela, faça que nem... Faça igual a um coelho, meu amor. Né? Ela tá dizendo, basicamente, a letra tá dizendo pro cara não ficar embromando e ir direto ao assunto. Isso aí foi tema da revista Playboy, por acaso, não? As coelhinhas? Não, mas tudo a ver, né? Tudo a ver com as Playboy Bunnies. Essa cantora, Jill Corey, J-I-L-L, sobrenome C-O-R-E-Y, o maior sucesso dela foi Love Me to Pieces, que também é de 57, seria algo como me arrebente com o seu amor, me ame até os pedaços, né? Literalmente, é uma expressão assim, positiva, dizendo para destruí-la positivamente com o amor. O nome de batismo dela, Norma Jean Speranza, ela nasceu em 30 de setembro, está com 83 anos, ela nasceu em Arvonmore, que é uma comunidade de operários de minas de carvão na Pensilvânia, que tinha 250 habitantes na época. Hoje é, né, um local enorme, já tem quase 900. Ela cresceu idolatrando a Carmen Miranda, e adolescente já apresentava um programa local de rádio, né? Diz que o pessoal não estava interessado em lançá-la como artista, e basicamente falaram, não, com esse nome Norma Jean Speranza não dá, né? Os americanos não sabem nem soletrar o Speranza, no caso é com S mudo, né? E então ela disse que ela pegou um guia telefônico, escolheu, assim, em alguns minutos, o primeiro nome de eu e o sobrenome de outra pessoa no guia. Aos 20 anos ela já se apresentava, o catálogo telefônico, né? Já se apresentava regularmente no Copacabana Club, né, que é um dos maiores clubes boates de Nova York. E ela também trabalhou com dois maiores apresentadores de televisão dos Estados Unidos, o Ed Sullivan e o Johnny Carson. Ela também estrelou ao lado do futuro diretor James Cormack. Se James Cormack era ator, e depois ele fez muita TV, muitos episódios de TV, e dirigiu também o terceiro filme da saga Porky's, né? Porky's Contra-Ataca. Ela estrelou um musical para as telonas de nome Senior Prom, que é um filme até foi coproduzido pelo Mo Howard, dos Três Patetas, né, aquele do cabelo de pinico, que eu até deduzo que uma das razões de ser um filme que não é muito reprisado é porque era um musical feito em preto e branco, né, apesar de ter sido feito em 58. Então a gente ouviu a Jill Corey cantando Make Like a Bunny Honey, em 57. Vamos tentar ouvir um trecho do maior sucesso dela, por favor? Why don't you love me pieces, baby? Squeeze me till I'm crazy. Hold me the way you used to do. You know that my love is growing stronger, and I can wait no longer. Been saving my love just for you. Hold me, thrill me. Eu fico pensando o Marco Antônio com aquelas calças justinhas de pular brejo, meia branca e sapato preto. Exatamente. Obviamente, o brejo meio alto, né? Ou seja, o tornozelo e metade do pé Exatamente. Da perna de fora, né? E pensar que isso era moda. Pois é, essa canção, então, Love Me to Pieces, que é de 57, foi o maior sucesso da carreira da Jill Corey. E ela é homônima da famosíssima, né? Marilyn Monroe. Né? Exatamente, Norma. Norma Jean, exatamente. Ela até poderia ter adotado o nome só de Norma Jean, já que a Marilyn adotou um nome que também não tinha nada a ver com o nome de batismo, né? Pois é. Pelo jeitinho dela, ela seria uma do que o pessoal chamava na década de 60, uma das certinhas do Lalau. Do Lalau, versão americana. Pode crer. Vamos passar então para os anos 60, por um certo? It has to be. Although at times Marco Antônio. Tá, essa canção é de 1962, o nome é It Has To Be, ou seja, tem que ser, é assim que vai ser, tipo assim, tá escrito, o destino mandou. A cantora Sue Thompson, S-U-E Thompson, né, Sue Thompson, ela nasceu em Nevada, Missouri, é o nome de batismo Eva Sue McKee, e ela vai fazer daqui a 2 semanas 94 anos de idade. Aos 20 anos, com uma filha e trabalhando, ganhando muito pouco em uma fábrica que produzia equipamentos para as Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial, ela foi largada pelo marido e daí decidiu realmente, viu que era melhor investir na carreira musical, já que era sempre elogiada pelo tipo de voz. Daí ela investiu na carreira de cantora, começou a se apresentar em pequenos bares no Vale do Silício, né? Imagino que na época até o Silicon Valley não fosse chamado Vale do Silício, mas aí ela venceu um show de talentos e foi convidada pelo band leader Dude Martin a se juntar ao grupo dele. Acabaram casando. Um ano depois, e já separada do Dude Martin, ela foi para Las Vegas e se juntou ao Hank Penny, que era um cantor e comediante de boates no estado de Nevada. Interessante que ela virou ídolo das teenagers, né, das adolescentes dos anos 60, rivalizando com a Brenda Lee e a Connie Francis, só que ela já tinha cerca de 36 anos de idade, quando ela virou adolescente, líder, assim, exemplo, digamos assim, ícone dos adolescentes. Ela pode ser ouvida em trilhas como Big Love, que era um seriado sobre um polígamo, tirado pelo falecido Bill Paxton, né, você lembra de Alien do Resgate, ele até faz aquela participaçãozinha pequena, ele era grande amigo do James Cameron, então ele é aquele punk que apanha do Senhor do Futuro no primeiro filme e tem o casaco roubado. Era um grande ator e faleceu. Naquele filme também, Weird Science, né? Exatamente, Mulher Nota Mil. Ele era o irmão fascistoide. Coitado, viu? E graças a Deus, grande. Pô, obrigado por ter lembrado aí, porque tem um amigo, Cristiano Carvalho, que deve estar ouvindo, e a gente sempre, foi assim que a gente descobriu o Bill Paxton, né? Ele ali, o pior irmão que a pessoa podia ter. Ele também fez o True Lies, né, com o também do James Cameron, com o Schwarzenegger, ele é o vendedor de carros, querendo se fazer de gostosão. Outra série em que a Sutton pode ser ouvida é uma série que eu sei que o João adora, Ash vs Evil Dead. Muito. E até a participação do grande Lee Majors, né, o homem de 100 milhões de dólares. E também no recente drama Wildlife, que contou com um ótimo ator, Jake Gyllenhaal, como protagonista. Então acho que a gente pode tocar um trechinho por favor, do Have a Good Time, de 62. Goodbye, I hate to see you go, but have a good time. É, vozinha de menininha. Essa canção aí, Have a Good Time, basicamente, né, ou seja, aproveite, né, tem passe bons momentos. Ela tá basicamente dispensando o cara, dizendo, né, olha, vou sentir falta de ti, mas ó, tenha boa sorte na tua vida. Ela gravou também o filme Triste, né? Como é que é? Não ouvi. Ela gravou também Filme Triste? Isso, e ela fazia esse jogo sempre assim de boa menina, mas com uma certa pegada melancólica, tipo assim, tô sabendo que tá rolando por debaixo dos panos. Assim. Oh, pecado. Grande Sue Thompson. Ela, essa canção que a gente ouviu, um trechinho, Have a Good Time, também é de 1962. Então acho que a gente pode adentrar os anos 70, por favor? Vambora, fofoinha. dolce a fiore, ma ecco la prima goccia, presto riparo te. Giornata splendida, quattro film in TV, giù senti che traffico, è molto meglio qui, è quasi buio ormai, e così se ne va, un'altra domenica, la gita è tutta qui. Se vuoi riposa, belíssima música, Marco Antônio. Que bom gostar, querido. Essa canção é de 79, nome Giorno Mágico, ou seja, Dia Mágico, nome do cantor Ricardo, com dois C's, né, italiano, Fogli, F-O-G-L-I. Essa canção, como eu falei, é uma canção de 79, não fez sucesso, infelizmente. Um dos maiores sucessos dele foi uma canção chamada Malincolia, ou seja, tem a ver com melancolia, né, uma canção de 80, e hoje eu vou ver um trecho daqui a pouco. Falar um pouquinho sobre o Ricardo Fogli. Ele nasceu em Pontedera, que é uma cidade da Toscana, vai fazer 72 anos dentro de 4 meses, autodidata em guitarra. Aos 18 anos virou integrante de um grupo chamado P-O-O-H, que é um dos mais celebrados grupos da história da música pop italiana. Largou o grupo 7 anos depois, devido ao casamento dele ter acabado e o envolvimento com a cantora do grupo. E a partir dos anos 80 ele começou a trabalhar com canções mais focadas na dificuldade de manter relacionamentos e na saudade de ex-amores. A carreira solo dele o tornou muito popular na Itália e também na Bélgica. Ele é idolatrado na Bélgica. Ele pode ser ouvido na trilha do filme Steve Plus K, que é um drama romântico com doses de humor sobre um vigarista que se apaixona por uma prostituta. O filme foi rodado em Flanders, na Bélgica. Então, esse que a gente ouviu, Ricardo Fogli, acho que a gente pode ouvir um trecho do Malincolia, por favor, de 81. Metti un periodo buio lì senza amore, in cerca di una notte fatta per te, e fai di tutta la tua vita un bicchiere, e aspetti un'alba che ti porti a dormire, ed è malinconia, ti segue per la via, ti lascia dopo un'ora, ma tu sai che torna ancora. Mas quanta melancolia! Quanta melancolia! É só uma correçãozinha, o filme fez feito em Flanders, na Bélgica, que contou com a canção, com o canto dele na trilha sonora, o nome é Steve Plus Sky, tá? É um filme inédito no Brasil. Acho que a gente pode, então, adentrar os anos 80, vamos lá? Quase que um funk metal. Foi adivinhar, é exatamente funk metal. Exatamente. Esse grupo, Living Color, né? No caso, a grafia do Color, eles usaram a grafia britânica, né? Que é C-O-L-O-U-R. Esse grupo aí, essa canção que eu já ouvi, se chama I Wanna Know, quero saber de tudo. É uma canção de 88. E esse grupo, basicamente, dá pra dizer assim que ele criou, né? Ele... Se tivesse como registrar assim, eu diria dizer que eles inventaram o funk metal. um grupo encabeçado pelo ator Corey Glover, é um grupo todo de negros, e o Corey Glover fez um dos soldados até do filme Platoon, e depois até ele virou VJ, né, vídeo jockey da MTV. Outros integrantes do grupo, Doug Winbish, Will Calhoun e Vernon Reid. A banda, no fim dos anos 80, abriu shows dos Guns N' Roses e dos Rolling Stones. Esse grupo pode ser ouvido em filmes como Say Anything, que é Digam o que Quiserem, um filme com John Cusack. Olha quem está falando também, o segundo filme daquela... teve três filmes, né, do bebê falante, que a gente, com o John Travolta tentando recuperar o sucesso. Olha quem está falando também, no caso é o segundo. True Lies, a gente até citou antes, com o Arnold Schwarzenegger, mas é de 007 americano, feito pelo James Cameron, também com a participação do grande Bill Paxton, com a Jamie Lee Curtis, lindíssima. Também numa comédia estrelada, comédia romântica estrelada pela Sandra Bullock, chamada A Proposta. Então a gente pode ouvir um trechinho do Cult of Personality. Pode, e essa é o título dessa música é o que eu espero de você em relação a mim. adorei. Tá? Ok. Vamos lá, okay, Fofoia. Ok, Mao Tse Tung, vamos lá. Vamos lá, Fofoia. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy, I'm the cult of personality. The cult of personality. The cult of personality. Marquinhos, seu convidado já está no ar. Já está, tá. Então a gente ouviu a canção Cult of Personality, o culto à personalidade, ou seja, culto à pessoa, né? A canção que o João me obrigou no ar, vocês viram. Sim. Eu vou ter agora que usar para adorá-lo, correto? Exatamente. Eu vou usar aqueles títulos que usa o ditador da Coreia, longuíssimos, que você vai ter que falar quando se dirigir a mim. Antes de falar o teu nome, o cara pede uns 6 minutos, né? Mais ou menos. Eu vou providenciar isso para a próxima segunda-feira. Eu faço, não. Então, gente, essa questão que eu tenho pensado antes, que a gente já viu um trechinho de 88. Então, vamos, já que está nos aguardando o convidado, aí falar assim, o Luciano Cunha, antes da maioridade, ele já trabalhava com quadrinhos, desenhando o gibi Menino Maluquinho do Ziraldo. Depois ele migrou para agências de publicidade, jornais diários cariocas e muitos outros trabalhos. O Doutrinador, que é o personagem criado pelo Luciano a partir da indignação que ele sentia em 2008 com todo o cenário político nacional, basicamente trata de um justiceiro mascarado, que é um ex-agente federal, perito em armas, que vira quase que um, como é que pode dizer, um super black bloc, só que sem partidarismo político. Se é que existe black bloc do bem, seria esse cara? Ele caça políticos corruptos e donos de empreiteiras gananciosas que têm relação promíscua com o pessoal de Brasília. Em 2013, o Luciano Cunha decidiu compartilhar essa criação, essa ideia dele, nas redes sociais, e tornou o personagem público. E daí as pessoas se identificaram, começando com os amigos, que foram compartilhando essa criação dele. E assim, o pessoal ao redor do Brasil se identificou de uma forma estrondosa com esse personagem. E daí em 2019, vale dizer, esse ano, né, o Detonador vai tá virando uma série de televisão no canal Space. Falando sobre a obra em quadrinhos, né? Ele tornou, depois de virar público o personagem, ele colocou em forma de quadrinhos, já está na quinta edição, foi adaptada para o cinema há cerca de um ano e meio, e como eu falei, agora em 2019, é uma série de TV para o canal Space. O filme O Doutrinador deu origem a Guará Entretenimento, que o Luciano é o proprietário, o editor, é produtor. A gente vai falar um monte, tentar falar um pouco sobre a carreira dele e tudo mais. Então, quero dizer que, quero dar boas-vindas, finalmente, ao Luciano Cunha. Tudo bem, Luciano? Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem, querido. Uma honra estar finalmente falando contigo aqui no ar ao vivo, tá bom? É, a honra é toda minha, agradeço o convite aí. Perfeito. Adoro contar minha história, adoro... Vamos lá, então. Vamos por partes, né? Fala pra mim, querido, como é que... me diz como é que era o Luciano Cunha como criança. Como é que era o Luciano Cunha pirralho? Ih, rapaz, faz tempo isso, hein? Eu era uma criança que, né, naquela época, nos anos 70 e 80, era aquela infância dourada, né? Uhum. Vivia na rua, não tinha tanto problema com violência e não tinha celulares, então eu basicamente jogava bola e lia gibi o tempo todo. Então eu praticamente fui alfabetizado com gibis. Eu sempre li desde muito pequeno e graças a Deus meus pais sempre me deram muita... força, assim, né, pra eu sempre tá lendo e tá perto de aparelhos culturais. Eu sempre ia em bibliotecas e, enfim, gosto pela leitura e pela arte, uhum, em geral, música também, sempre teve muito presente, desde muito pequeno. Tá, e, assim, os teus pais são da área das artes, alguma coisa assim? Não, nada a ver. Meu pai é comerciante. E minha mãe sempre trabalhou junto com ele, trabalharam com malha, com malharia, né, com tecidos. Ah, interessante. E me diz uma coisa, querido, sobre gibis, assim, tu te lembras dos gibis, assim, depende dos três gibis, assim, dos três personagens que mais que te tornaram viciados na leitura? Sim, eu sempre gostei muito de Homem-Aranha, tanto que até hoje o meu personagem favorito, uhum, e Surfista Prateado, o Quarteto Fantástico, Batman, esses são os que eu mais gosto, até hoje. Legal, e eu ia até mais adiante falar sobre também influência de música, né, mas já citaste que sempre ouviste muito, diz de repente uns três, assim, grupos ou cantores que... Quando tu pensa em música, de repente, assim, sei lá, é uma pergunta meio clichê, mas vamos dizer, se eu estivesse numa ilha deserta e tivesse que escolher, vamos dizer, três bandas, né, que tu pudesse levar, assim, pra escutar, três discos ou três, digamos assim, coleções de cantores ou bandas que tu pudesse levar. Ah, isso aí é fácil. Led Zeppelin, de Porto e Black Sabbath. Ah, tá. Perfeito. Foi mais fácil que eu imaginava. E assim, quando é que tu vistes, assim, tem um momento, assim, que te lembras, que tipo assim, bateu na tua cabeça, nossa, né, eu vou enveredar pelo caminho do desenho como profissão? Eu tô te perguntando isso porque aos 16 anos tu já trabalhava, né, levando, desenhando as histórias em quadrinhos baseadas no personagem, aquele personagem de garoto, aquele garoto super alegre, super bagunceiro, né, que é o personagem que arma mil confusões enquanto usa um panelão como capacete, que é o menino maluquinho. Então, isso. Como começaste a desenhar já profissionalmente com 16 anos, tu te lembras quando é que foi assim, o momento que o primeiro convite? Como é que foi assim quando decidiste que, uau, é isso aí que eu vou fazer como profissão? Ah, então, com 6 anos eu já fazia, eu já desenhava, já fazia. Minha mãe tem lá guardado alguns registros já. Bacana. Tentando fazer quadrinhos com 6 anos. Uau. Então, aos 16, eu estava num curso aqui, famoso aqui no Rio de Janeiro, chamado Roberg, uhum. E a professora do curso gostava muito do meu trabalho, e aí ela me indicou para o Elci Miranda, que era o editor da revistinha do Ziraldo. Trabalhava com o Ziraldo desde lá de Minas, uhum. E sempre foi parceiro do Ziraldo. O Elci já faleceu, na época que ele me contratou, ele já era um senhorzinho. Uhum. E aí foi o máximo para mim, né? Tá ali com só feras do quadrinho. Eu trabalhava com o Ferretti, com o Ziraldo, uhum. com o Elci. O Ziraldo era aquele tipo... 16 anos, foi uma experiência maravilhosa. O Ziraldo é aquele tipo de pessoa bem, como fala em inglês, hands-on, assim? Ele estava sempre ali na volta, ou como é que era a coisa? Assim, diariamente não, porque o Ziraldo sempre foi muito, assim, ele sempre teve muito envolvido em vários projetos. Sim, muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, mas ele sempre, eu ouvia todo... Todo dia não, mas toda semana eu via pelo menos umas 3 vezes. Ele ia lá e falava com a gente, dava uma olhada no que estava acontecendo. Enfim, mas foi bom demais trabalhar com ele e foi bom demais reencontrá-lo agora, recentemente, por causa do doutrinador. Que bacana. Por causa do meu trabalho ter sido reconhecido agora, a gente se encontrou mais de 2 vezes já e agora até estamos negociando para a gente... Estou até falando isso aqui em primeira mão para vocês. Estamos negociando fazer umas releituras da obra dele através da Guará, da minha editora, o que se realmente acontecer vai me deixar muito feliz, muito assim, honrado se isso vier realmente acontecer. Quer dizer que uma releitura, eu não quero dar spoiler aqui, nada assim, mas só ver se eu entendi. É uma releitura de personagens já conhecidos dele? Sim, exatamente. Que bacana. Está muito empolgado com isso? Com certeza. A gente não está assim, totalmente. Já ainda não assinamos mais um contrato e tal para para ratificar o papo, mas a gente está caminhando para isso. Estamos conversando já há algum tempo e acho que vai acontecer e vai ser maravilhoso. Maravilha mesmo. Indo para o personagem, né, o doutrinador, né, me fala assim como é que foi, tu te lembras assim quando criaste o personagem, decidiste colocá-lo, né, na internet, nas redes sociais, quando é que foi assim a transição, a tua carreira tem várias transições, diríamos assim, né? No caso, essa transição de, sabe uma coisa, eu acho que isso aqui tá pedindo para virar uma história em quadrinhos mesmo, sair da internet e virar uma seria uma graphic novel, né? Quando é que foi que isso aconteceu? Na verdade, isso aconteceu por causa de uma exigência, vamos dizer assim, do mercado, porque quando eu criei mesmo o personagem em 2008, não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, né? Em 2008, sim, se eu não me engano, só tinha o Orkut, mesmo assim acho que estava morrendo. Uhum. E aí em 2008, você ainda seguia aquele caminho natural de tentar ser publicado por uma editora. Uhum. E aí eu enviei o personagem a umas 40 e poucas páginas para várias editoras aqui no Brasil. 14 editoras, na verdade. E 14? 11 me responderam basicamente a mesma coisa, que seus advogados tinham aconselhado a não publicar, porque ia dar problema. Uau! Com os políticos ali retratados. Uhum. Então, isso em 2008. E aí eu engavetei fiquei triste, claro, engavetei o personagem. E aí só em 2013... por causa que já tinha, né, Facebook, enfim, E era até melhor do que hoje, porque todos os posts, você era tudo orgânico, o alcance era enorme, não precisava pagar para você atingir mais pessoas. Uhum. E aí eu me autopubliquei pelo Facebook em 2013, em março de 2013, eu inicio. Eu reformulei um pouco o personagem, coloquei a máscara e o capuz que não tinham, deixei ele ainda mais sombrio do que era. Uhum. E aí eu começo em março a publicar, faço uma página no Facebook em março de 2013 e em junho começam as manifestações. Que aí uhum. o personagem ganhou muita audiência, ganhou muita relevância. Uhum. E aí é aquela coisa, né, da sincronicidade da vida, foi o personagem certo na hora certa. Então, na hora certa. Ah, falasse assim que o teu personagem antes, né, não só visualmente, ele mudou um pouco a máscara e tudo mais, mas que ele também ficou mais sombrio. Tu pode ser um pouco mais específico dessa transição dele de uma versão mais light para a versão meio que a gente vê hoje? Então, quando eu digo que ele ficou mais sombrio, é porque o anterior, o original, vamos dizer assim, ele não tinha máscara e ele ainda tinha, assim, uma vida social, vamos dizer assim. Ah. E depois que eu reformulei, ele é totalmente um vigilante mesmo, que o cara... Um justiceiro mesmo, O cara mora sozinho, vive nos telhados da cidade, totalmente recluso e... Entendi. Não é uma identidade secreta, né? Tomou conta dele, né? É, exatamente. Ele vive para aquilo, É na verdade, o doutrinador é um desajustado, né? Ele não é um cara normal. Por isso que eu sempre faço questão de dizer que ele é um anti-herói. Ele sim, não é um cara que ele pode ser apologético, que ele faz a coisa certa, porque ele é um desajustado, na verdade. Uhum. Até mesmo mentalmente. Por isso que eu sempre digo... As pessoas confundem muito a obra por causa desse momento complicado que a gente está vivendo de extremismo político, de polarização. Na verdade, o personagem, ele é ficção. Então, é justamente o anti-herói que vive nele, dessa coisa dele ser um vigilante solitário, com aquela coisa bem de quadrinhos mesmo, um Batman, um Punisher... um Rorschach. É isso que é o como é que se diz, a poesia, a coisa lírica, vamos dizer, do personagem, que as pessoas acabam levando muito ao pé da letra, né? Claro, me lembra um pouquinho, claro, né, só para citar assim, um exemplo meio óbvio, né, mas tipo como começou o personagem do Paul Kersey nos anos 70, interpretado pelo Charles Bronson no Desejo de Matar, né, que ele começa no primeiro filme, ele até vomita quando de pavor, né, e depois, com sucesso, ele começou a matar meio por prazer, assim, né, então perdeu aquele edge, né, perdeu aquele lado dele que era sombrio, virou meio que um assassino por ser assassino, né? Sim, exatamente. Perfeito. E me diz uma coisa, como é que, me fala assim, em detalhes, como é que foi... um pouco mais de detalhes, assim, como é que foi ele se tornar um personagem né, live action, né, interpretado por atores e tudo mais, como é que foi isso, como é que foi o approach da produtora, do pessoal interessado, quando ficaram sabendo da sua obra e viram, né, poxa, isso aqui dá um belo filme. Como é que foi esse processo de ele ser adaptado para a tela, até um dos roteiristas até do filme é o LG Baião, que a gente teve a honra até de entrevistar há um tempo. Então, me fala como é que foi essa transição, tipo assim, para, entre aspas, realidade cinematográfica, pode ser? Então, foi um processo muito natural, porque desde 2013, ou seja, desde lá do início, quando eu comecei, na postar, e como eu te falei, ele foi ganhando muitas curtidas, muita audiência, sempre existiu um namoro com produtoras e diretores. Um monte de gente entrou em contato comigo, diretores importantes como o Tomás Portela, o Afonso Afonso Poyar, eles contactaram a produtora Agulane, ou seja, sempre me namorando ali, perguntando de quem eram os direitos autorais e tal, tal, tal. E aí a gente acabava conversando e o projeto não ia para frente, mas desde então eu já sabia, né, eu comecei a entender que eu tinha um projeto potente, um projeto bacana, porque esses players se interessarem pela obra era muito gratificante para mim. E aí, no final de 2015, eu conheci o Gabriel Weiner através de um amigo querido, e o Gabriel já tinha trabalhado, já foi ator, já tinha trabalhado no meio, tinha sido script doctor, e aí ele realmente deu ao projeto uma cara de projeto de verdade para ser apresentado para o meio audiovisual, que era um mundo que eu não tinha contato. E então, para fazer um pitch, uma apresentação, ele sabia fazer isso. E ele, curioso, que quando a gente se conheceu, ele já conhecia o personagem desde 2013. Então ele falou, pô, cara, eu adorava, eu sempre gostei do teu personagem e tal, e, pô, engraçado a gente se conhecer agora. E aí a gente fez esse projeto, apresentamos a Downtown Filmes e a Paris Filmes, e eles de cara adoraram a ideia, e foi assim, repito, foi muito natural e assim, relativamente rápido para o que acontece no meio do cinema brasileiro, para você ver, isso foi no início de 2016, então em 2018 a gente já estava estreando o filme. Não é então, nada comum isso. Não é comum, então foi tudo muito rápido, muito corrido. E foi assim, um processo maravilhoso que eu aprendi muito, principalmente por causa da generosidade dos produtores, tanto da Downtown como da Paris, que me deixaram ficar do lado do projeto, acompanhar tudo. Eu co-escrevi o roteiro, eu participei da sala de roteiro, então eu tive sempre muito perto ali do meu filho, vamos dizer assim. O papai sempre esteve ali perto do filho. E assim, quando o Fernando Bonafé e o Fábio Mendonça, né, que são os diretores do filme, foram fazer, né, teve vários roteiristas o filme, né, até citei o LG Baiano, que também teve mão no roteiro. Me fala, assim, do que mudou de quando estava na sua cabeça e no papel para a tela. O que o personagem... Qual foram as diferenças, diríamos assim, porque algumas coisas, por mais fiel que se seja, né, que tente se seguir, algumas coisas não são tão visuais, outras coisas são mais visuais, então, e a mídia, obviamente, é diferente. Mesmo a HQ sendo tão quase com storyboard, né, ainda mais a forma como as histórias acontecem, elas são super visuais. Me fala assim das mudanças que aconteceram quando ele chegou às telas, pode ser? Então, as mudanças, elas na verdade foram muito poucas. Basicamente, o quadrinho é muito mais violento, né, que o filme, basicamente porque a gente precisa da classificação etária, trabalhar com a idade dos espectadores. Claro. Então, a gente tem que... maneirar um pouquinho. Pesar menos a mão nisso aí. O quadrinho é muito mais violento. E também, a outra diferença que eu posso assinalar para você é que a gente teve que rejuvenescer o personagem, porque esse é um filme de origem. E o quadrinho de origem, para quem não conhece ou nunca viu, vou dar esse spoiler, né? O quadrinho de origem, o Doutrinador é um coroa, é um cara sessentão. Tem lá seus 61, 62 anos. Então, simplesmente, a gente não tinha como não rejuvenescer o personagem, porque a gente literalmente não tem esse tipo de ator no Brasil. Um cara com essa idade e com o porte físico e com a aptidão física para fazer o que o personagem de quadrinho faz, né? Ele pula de um prédio para o outro, artes marciais, pula, salta e enfim, como é que se diz, um personagem super heroístico, com todo aquilo que que quem viu o filme viu lá que o Kiko Pizzolatto fez muito bem, que inclusive o Kiko, pô, ele já lutava, o Kiko já é um esportista, ele é até professor de educação física, além de ser ator. Então a gente não tinha esse ator com esse perfil e com essa idade. Então basicamente essas são as mudanças mais fortes, assim, que eu posso te falar, que a gente rejuvenesceu o personagem, ele é menos violento. De resto, é muito, muito parecido com o quadrinho. Tá, então, basicamente, então, rejuvenesceu uns 30 e poucos anos, né? Até, interessante, é que eu imagino que não pensava ainda que poderia, depois do filme, né, virar uma série. Daí, obviamente, até ajudou isso também de rejuvenescer, né? Porque uma série a gente quer que dure várias aventuras, né? Sim, claro, sem perfeito. Dúvida. Perfeito. O resultado final do longa te agrada bastante? Sim, com certeza. Me agrada muito. Principalmente porque a gente colocou ali alguns clichês do gênero de super-herói. E que a gente, na verdade, a gente queria que o mercado do audiovisual brasileiro entendesse isso, e a gente conseguiu atingir esse objetivo, porque o mercado entendeu que era um filme de gênero, que a gente queria usar certos clichês, como, por exemplo, ele se arrumando para ir para a rua, ele em cima do prédio olhando a cidade, essas coisas que são bem características desses tipos de filme de vigilantismo. Então a gente queria usar isso para salientar mesmo que a gente queria inaugurar esse tipo de filme de ação e baseado num quadrinho, e eu acho que a gente conseguiu esse objetivo. Para dizer a verdade, quando eu vi pela primeira vez a cena do personagem no teto do prédio olhando a cidade, eu me emocionei muito, porque isso tem muito no quadrinho, e isso é um sonho para qualquer autor de quadrinho, ver o teu personagem retratado daquela maneira, tão fiel e, assim, tão parecido com os filmes que a gente gosta tanto de ver, de Hollywood, né? Que maravilha. E me conta uma coisa, e qual seria, assim, a diferença, tá? Entre, já que tá virando uma série, qual seria a diferença do longa pra série, tu pode dizer? Assim, tá acompanhando, claro, a série perto a perto, né? Até tem, acho que tem roteiros da série que estão sendo escritos por ti, ou tá supervisionando através da tua empresa, correto? Não, então, a série, o filme e a série, eles foram gravados juntos, né? Porque pra gente aproveitar toda a produção, e foi de forma pioneira também, ninguém tinha feito isso antes no Brasil, fazer um filme e uma série juntos. E a série é basicamente, é como se fosse um filme estendido, vamos dizer assim, porque é o mesmo corte temporal, só que você tem ali todos os arcos mais dramáticos. Os arcos dramáticos mais elaborados, e você tem todos os universos ali, os micro-universos da própria Nina, que é a hacker que o ajuda. Você entende porque a mãe dela está presa. Tem o próprio núcleo familiar ali do Miguel, que é o doutrinador. Tem a parte dos políticos mais elaborada, para você entender por que que a... Meu Deus, esqueci o nome da personagem. Por que que a personagem, que é a única candidata que é honesta, está ali dentro daquele universo, enfim. É um aprofundamento dos personagens, né? Oi? Um aprofundamento dos personagens, né? Isso, exato. E também a série, justamente porque a gente não tem esse problema com a classificação etária, a série também é mais violenta que o filme. Ah, é? Sim. Que interessante, querido. A série tem mais miolos espalhados pelo chão lá. Perfeito. E me conta, assim, sobre a tua empresa. É Universo Guará, Guará Entretenimento. Me fala o que é a tua empresa. Pode ser? Fala pra gente. Então, a empresa nasceu durante a sala de roteiro, durante a adaptação do filme, porque eu participei lá da sala de roteiro, como eu disse anteriormente. E eu e o Gabriel, que que é o meu sócio hoje na Guará, a gente ficou muito próximo, a gente ficou muito amigo, e aí a gente decidiu unir, assim, ele tinha 3 personagens e eu tinha mais 6 personagens além do Doutrinador. E aí a gente decidiu unir esses personagens num universo compartilhado, assim como Marvel e DC. Sim. E, sim. E tantas outras, e a Boom Studios tem, outras editoras lá fora tem. A gente decidiu reunir esses personagens num universo que é o Universo Guará, que é o nosso, né, o nosso universo ali. Hoje a gente tem 12 personagens registrados e 12, com todos ali os seus arcos interligados, os personagens falam entre si, conversam entre si. Geraldo acabou de lançar agora, no início de maio, a gente lançou mais 3 revistas, né, 3 gibis impressos, lançamos aqui no Rio e em São Paulo, de mais 3 personagens desse universo, que é Santo, Os Desviantes e a Pérola, que é a nossa personagem feminina. Esses personagens, eles, como eu falei, eles conversam entre si, tanto que o Doutrinador aparece no gibi da Pérola, e a Pérola tem também um link com os Desviantes. O Santo, o Doutrinador não aparece nessa edição ainda, mas vai aparecer na próxima, e assim por diante, todos eles assim, transitam assim, no mesmo espaço, vamos dizer. Naquele universo, né? Repetindo a palavra, né? Sim. E o bacana é que, por causa do como eu falei antes, por causa que o mercado entendeu o filme do Doutrinador, a gente já recebeu propostas para filmar também esses outros personagens. A gente praticamente já está tudo fechado e já estamos trabalhando para fazer o filme do Santo e da Pérola. O Santo é um personagem que a gente está tendo um feedback, um retorno excelente das pessoas que estão lendo e estão comprando os nossos gibis, que ele é como se fosse um justiceiro, como se fosse um Constantine, um justiceiro espiritual, por causa do... ele vai combater esses caras que estão, esses movimentos que estão principalmente aqui no Rio, mas também tem se espalhado pelo Brasil todo, de ataques a centros de Umbanda ou de religiões de matriz africana. Entendi. Então ele é um médium que vai, um médium espiritual, que ele vai usar a mediunidade e a paranormalidade dele para combater esse tipo de que tem um misto de racismo e de banditismo aí nesse meio, principalmente aqui no Rio. Então, ele está inserido nesse contexto, que é um contexto muito atual e muito nosso, assim como Doutrinador, e está fazendo bastante sucesso para quem lê. Querido, assim, Luciano, como é que a gente, para as pessoas que estão sendo apresentadas, digamos assim, para o teu trabalho agora, tá? Me fala como é que as pessoas podem, onde é que tem na internet, por exemplo, um local que concentre, existe um local que concentre, vamos dizer, os teus trabalhos, assim, para a pessoa digitando Luciano Cunha vai dar muita resposta. Tem assim, algum local que agregue, digamos assim, essas várias vertentes do teu trabalho ou não? Tem sim, claro. Então, tem o nosso site, que é universoguará.com.br. Lá você encontra todos esses personagens que eu falei aqui, e mais os outros, está tudo lá. Você pode ver a sinopse de cada um lá, e, enfim, vai conhecer todo mundo. E tem as nossas redes sociais, tanto do Doutrinador, tem Facebook e Instagram. Facebook tem bastante coisa também, a gente tem interação lá muito grande. E tem o Facebook e o Instagram da Guará também, que é o Universo Guará. Tanto o Facebook quanto o Instagram é o Universo Guará. E o Doutrinador é o Doutrinador Oficial. Perfeito. Lá tem bastante coisa e enfim, no site também tem... a pessoa pode ler lá tudo que quiser, porque tem bastante coisa, uma biografia da gente, bastante coisa lá. Sem contar a mini biografia dos personagens também, né? Também, também. Ah, e também, eu já ia esquecendo de vender o meu peixe. Tem também a nossa loja, né? Que é onde vende. A gente vende nossos gibis, tem camisetas, tem pôster, que é lojadouniverso.com.br. Loja do Universo, repete, por favor. lojadouniverso.com.br. Então, assim, ó, Luciano, quero te agradecer, a gente já tinha conversado há uns meses e tinha dado, batido esse papo, mas não tinha, e daí quero te agradecer por finalmente estar conversando, o papo foi ótimo e muito obrigado pelo teu tempo, que eu sei que tu tá, assim, atolado de trabalho, tá bom? Eu que agradeço, cara, eu que agradeço muito também a paciência aí, a gente tentou marcar isso antes. Sem problema. Não consegui, mas foi ótimo, adoro também contar essa história e pode me chamar outras vezes, talvez agora quando a gente estiver lançando os outros filmes, daqui a pouco a gente já vai estar anunciando isso. Perfeito. Pode me chamar que a gente conversa mais. Adorei. Luciano, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Valeu, Marco. Um grande abraço, querido. Falou, abração. Obrigado a todos aí. Parabéns aí, Marquinhos, obrigado, por mais essa entrevista, viu? Obrigado. Muito. Apesar de a gente estar 3 anos juntos aqui, eu sempre fico meio preocupado com isso, às vezes, do tempo, né? Porque a gente não sabe, de repente, se a pessoa vai falar pouco, vai falar bastante, como tem, né? Visto aí, tem um universo de heróis, assim, ou de anti-heróis, eu meio preocupado aqui, mas fechou perfeitinho. Vou te contar, posso chamar de mal? Como é que eu te chamo? Ainda vai ver todos os nomes. Não, antes, não, né? pode começar me chamando de amado líder. O pior de tudo é que o pessoal que está entrando há pouco, né? A gente está pensando assim, poxa, mas que cara engraçado esse João. Não, gente, tem um fundo de realidade. Não, isso é sério. Pode me chamar de amado líder. Farol do Universo. É essa farol coisa. Do Universo, né? Também. Amado líder, Farol do Universo, muito obrigado. Até quinta-feira. Um abraço pro Fufu, um abraço pros ouvintes e abraço pro Benjamin também, que tá assim, como é que fazer, com os olhos ofuscados com esse Farol do Universo. Ele tá bom? Ofuscado com o brilho que emana de mim, tá? Eu tô até olhando pro outro lado. Tchau, Marco Antônio. Beijo. Tchau. Abraço. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Fufunha Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E Benjamin Júnior, que estará conosco amanhã novamente às 18 horas, abrindo a caixa preta. Sim, amanhã teremos novamente o nosso triste trabalho. Triste, mas glorioso. Um dia seremos campeões. Um dia seremos campeões disso, viu? Mas a gente sempre faz pelo bem, né? A gente tenta abrir da melhor forma possível e elucidar toda essa. Desvendar. Desenrolar esse novelo gigantesco que é o nosso país aqui. A gente chega lá. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Eu, de Jair Barbosa e Rogério Alcântara, amanhã às 8 horas da manhã com mais uma edição do Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.